que não se apaixona por esses olhos, por essa boca? Quem não comete loucuras se ela é tão linda, se ela é tão louca? Foi numa onda do mar que o seu amor me levou. No sobe, desce, solta, pega, gruda e mexe, de repente rolou. Foi numa onda do mar que o seu amor me levou. No sobe, desce, solta, pega, gruda e mexe, de repente rolou. Foi numa onda do mar que o seu amor me levou. No sobe, desce, solta, pega, gruda e mexe, de repente rolou. Foi numa onda do mar que o seu amor me levou. No sobe, desce, de rolou. Zezé de Camargo e Luciano, tão linda, tão louca. Marcos e Cláudio passou por aqui também, Parei de Beber. E Michel Teló e Paulo Fernandes abrindo nosso Central do Sertanejo nessa quinta-feira, 26 de dezembro, com o som Se Tudo Fosse Fácil. Excelente quinta-feira pra você. Ó, desde já, um feliz 2014 pra todo mundo, né? Que esse ano novo que tá chegando aí venha trazendo muita paz, muita harmonia, muita amizade entre as pessoas, que é o principal, né? Daqui a pouquinho eu volto trazendo pra você recordação também na sequência. Já abrindo o nosso segundo bloco, tem uma grande recordação, não vou contar ainda não, mas sei que é um grande sucesso e você vai gostar. Espero você no próximo bloco, hein? Conto com a sua audiência. Intervalinho, já volto. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Já tô de volta aqui na sua rádio preferida, trazendo pra você muito mais sucessos. Pra você que tá ligadinho com a gente, uma excelente quinta-feira. Como eu gosto de dizer, né? É o pré-fim de semana aqui na sua rádio preferida. 26 de dezembro, tá chegando aí o ano novo, o ano de 2014. Que ele venha com muita paz, muita saúde, muita harmonia, muita felicidade pra todo mundo, tá bom? Vou começar aí o nosso segundo bloco falando do Gustavo Lima. Em entrevista, Gustavo Lima diz que é uma máquina do amor. O cantor Gustavo Lima foi o convidado do programa Agora é Tarde, com quem conversou Danilo Gentili e respondeu a perguntas do apresentador. De óculos escuros e de blazer vermelho, o cantor falou sobre o seu relacionamento com Andressa Suíta e afirmou que não está enrolando a amada. Ele disse: a gente fica noivo pra casar, né? As pessoas acham que eu sou mulherengo, mas não tem nada disso, afirmou o sertanejo em entrevista ao programa Agora é Tarde. Casa vazia e muito chata, quero ter vários filhos, falou aí o Gustavo Lima. Mesmo com a agenda lotada, ele garante que é possível. Ele diz: aqui é uma máquina violenta, eu sou a máquina do amor. Brinca aí Gustavo Lima, arrancando risos de Danilo Gentili. O apresentador perguntou se as calças apertadas que ele usa não atrapalham a matéria-prima. Ele disse: não, você está enganado. Quanto mais você tranca o passarinho, mais ele fica doido para sair. E tem outra coisa, as mulheradas adoram, são safadinhas, disse aí o Gustavo Lima. É o seu Central do Sertanejo, 26 de dezembro, vamos com o Gustavo Lima, abrindo a segunda sequência. Daqui a pouquinho tem recordação sertaneja pra você, aqui no Central do Sertanejo. Fui fiel, Gustavo Lima chegando. Central do Sertanejo. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê.

César Menotti Fabiano, aqui no Central do Sertanejo, na sua quinta-feira, 26 de dezembro. Passou por aqui também, abrindo sequência, o som do Gustavo Lima. Fui fiel, sucesso não pode parar por aqui. E tem também sucesso do passado. Chegando aí o sucesso da dupla Bruno e Marrone, feriado nacional. Central do Sertanejo, comigo Silvio Ferraz. Hoje é sexta-feira, dia de comemorar. Caí na gandaia, não ver a noite passar. Sábado sem perdão, churras minha galera me esperar. E assim uma, duas, três, quem quer embriagar, paga seis. Tava na ressaca pra curtir um domingão. Beijo da menina pra não morrer de paixão. No bar da esquina, a galera me espera ainda. E na segunda-feira continua tudo igual. É feriado nacional. Brasileira, praia, futebol, natação. Moda sertaneja pra dançar a nossa fé. Em festa de criança, chora chuva de mulher. Brasileiro, praia, futebol, natação. Moda sertaneja pra dançar, arrasta pé. Em festa de criança, chora chuva de mulher. Para deixar dessa de querer ir pro Japão. Miami, Nova York, você vai ficar na mão. Deve bronzeada, esse jeito de cigano. Sou latino-americano. Lá não tem cachaça, feijoada e carnaval. Tudo é sem graça e esse clima tropical não tem igual. Brasileira, praia, futebol, natação. Moda sertaneja pra dançar, arrasta pé. Em festa de criança, chora chuva de mulher. Brasileira, praia, futebol, natação. Moda sertaneja pra dançar, arrasta pé. Em festa de criança, chora chuva de mulher. Em festa de criança, chora chuva de mulher. Obrigado, gente. Super agito aí com a dupla Bruno e Marrone. Grande recordação aqui no Central do Sertanejo. Feriado nacional. Essa música quando saiu, né? Saiu no CD e DVD Bruno e Marrone, acústica e ao vivo, que fez o maior sucesso, né? Na época foi recorde de vendagem, chegando a quase 500 mil cópias vendidas. Passou por aqui também César Menotti Fabiano, Não Era Eu, e Gustavo Lima, Fui Fiel. Fechando o nosso segundo bloco, vem aí o intervalo comercial aqui na sua rádio preferida. É hora de dar uma faturada. Rapidinho eu já volto com mais Central do Sertanejo na sua quinta-feira, 26 de dezembro. Conto com a sua audiência, não sai daí, né? Espero você. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Expert em dance music? Sentes que já nada te surpreende? Então escuta. Mix. Mixagens do DJ Marcelo Domingues e outras sonoridades todas as quintas-feiras às 7 da manhã na Antena Pé. DJ Marcelo Domingues. O melhor da música progressiva está em Progress. DJ NTS traz às luzes da Rivalta artistas dos géneros Progressive e Electro House. Progress, sextas, 7 da manhã,